Se quiser é ponto e fim. Tem que te aceitar e te aturar. Fingir, mentir pro coração. Mas cuidado, um dia a vida diz que não. Não tá direito. Me desculpe, mas eu não sou do seu jeito. Eu prefiro conviver com a solidão do que ter que ir pra cama com alguém que não divide a paixão. Baixa o teu ego, entenda apenas que só eu me entrego. E que é possível amar sem sentir dor, sem culpa, sem medo, e acordar bem mais cedo só pra fazer amor. Manda um recado, calma. É que eu nunca gostei do seu jeito de agir, nem de se expressar, nem de pensar, ou até o seu modo de vestir. O seu mundo é assim. Se quiser é bom de vir. Tem que te aceitar e te aturar. Você gosta, toca aqui. É o seguinte, gente. Quero agradecer a presença de geral. Mandar um axé. Mandar um axé pra quem é carioca, pra quem é brasileiro, pra quem tá com dinheiro, pra quem já beijou na boca, pra quem quer beijar. Pra quem é vascaíno, pra quem é tricolor, botafoguense, flamenguês. Palma na mão, gente! 101,9. Segura, Londrina! Chega no neném! E é o macio em Bera, nós. Esses poderes, nós é herói. É nós que chega com engradado dentro da 4x4, bagunçando as avenidas com o som no talo. Nós é cunhudo na vestida, bate estacada, menina, nós dá aula, nós ensina, mulherzada faz a fila. Quero ver, desce mandão e pingaiada, que é pra tocar nos porta-mala, e bota a picanha na brasa, pra engatar nos corpo quente, toma da loira gelada. É só modão e pingaiada, que é pra tocar nos porta-mala, e bota a picanha na brasa, pra engatar nos corpo quente, toma da loira gelada. Chega pra cá, Bruno e Barreto. Pinhão macio, nem dera nós. Esses rolê, nós é herói. É nós que chega aqui engradado dentro da 4x4, bagunçando as avenidas com o som no talo. Nós é coiudo na mexida, bate na cada menina. Nós dá aula, nós ensina, mulherzada faz a fila. Desce modão e pingaiada, que é pra tocar nos porta-mala, e bota picanha na brasa, pra engatar nos corpo quente, toma da loira gelada. Esse botão e pingaiada, que é pra tocar nos porta-mala, e bota picanha na brasa, pra engatar nos corpo quente, toma da loira gelada. Esse botão e pingaiada, que é pra tocar nos porta-mala, e bota picanha na brasa, pra engatar nos corpo quente, toma da loira gelada. Esse modão e pingaiada, que é pra tocar nos porta-mala, e bota picanha na brasa, pra engatar nos corpo quente, toma da loira gelada. Nove e 59. Primeiro lugar. Primeiro lugar no público jovem. Juventude FM. 104,9. Camisa 10, vamos jogar o game. Gabrielzinho, obrigado pelo convite, irmão. Vamos jogar esse game aí, vai. Vamos embora. Posso te jurar que eu era teu. Aqui na minha cama ainda tinha um lado seu. No meu coração aquele adeus nunca valeu. Nunca botei fé naquele adeus. Você podia me notificar antes de botar a tua fila pra andar. Vai se enganar mais quantos dias, me buscando em madrugada fria. Nunca vi viver ou sem água para de bancar. Sai fingindo que já não senti mais nada. Cuidado, que cada beijo que troca, troca, que tá de boa sem mim. Cuidado, que vai ter volta. Eu também sei jogar o game. Quer cantar de galo onde eu já ganhei o trem. Cuidada, eu também sei jogar o game. Se eu sentir o gosto, só depara com a sirene. Eu também sei jogar o game. Quer cantar de galo onde eu já ganhei o trem. Cuidada, cuidada. Eu também sei jogar o game. Se eu sentir o gosto, só depara com a sirene. Eu não me para. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não, não para, não. Cadê? Eu posso te jurar que eu era teu. Aqui na minha cama ainda tinha um lado seu. No meu coração aquele adeus nunca valeu. O meu pai, aquele jeito, né, Gabriel? De botar a tua fila pra andar. Vai se enganar mais quantos dias, nem buscando em madrugada fria. Nunca vi viver sem água, para de vontade brava com essa mini história. Só fingi que já não sente mais nada. Cuidado, de cada beijo que troca, tá de boa. Cuidado, que vai ter dor. Eu também sei jogar. agora. Ah, dá um papo nela, por favor. Game over. Game over pra você. Zeramos o game. Alegria de estar com seu rádio ligado, a emoção de ouvir, ficar conectado, a melhor estação. Pra sintonizar. Você tá se escondendo do lado de alguém, só pra fingir que o seu coração tá zen. Mas eu se tô em condições de te julgar, se tô usando alguém só pra ocupar lugar. Quanto egoísmo deixa eles fora disso. Ninguém merece servir de escudo humano. A gente passando o tempo e eles achando que são mais do que seu coração tá sem. Mas eu também não sei se tô em condições de te julgar, se tô usando alguém só pra ocupar lugar. Quanto egoísmo deixa eles fora disso. Ninguém merece servir de escudo humano. A gente passando o tempo e eles achando tá ligado na melhor Juventude FM. Simbora, Zé Vaqueiro! É o caminhão Zé Vaqueiro, meu irmão, pela presença. Esvalizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertence a você. Na minha vida você não merece saber. E mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez. Não me atenda nenhuma vez. E mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás.

presentear com flores e Iemanjá. Pedir um paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas FM, estéreo, tocando sucesso o tempo todo. Podia aprender uma música nova, tocar. Como é que ela começa? Deixa eu entrar na tua rotina. Deixa eu te levar pra jantar. Só tu e eu. Pensa bem. Tão difícil imaginar eu, você e mais ninguém. O risco mesmo é a gente não arriscar. Então veja bem e bora lá. É tão gostoso a descoberta nova quando se desperta o amor. Talvez eu seja a porta aberta, a velha aquela que você nunca fechou. A peça do quebra-cabeça tão perdida que você nem procurou. Nós dois sambando na avenida em pé de valsa e balada de rock and roll. Somos estranhos, mas os meus planos, somos o melhor. Deixa eu entrar na sua rotina. Deixa eu te levar pra jantar. Só tu e eu, deixa eu dividir a coberta. Deixa essa porta aberta, que hoje eu vou chegar. O amor, talvez eu seja a porta aberta, a velha aquela que você nunca fechou. A peça do quebra-cabeça tão perdida que você nem procurou. Nós dois sambando na avenida em pé de valsa e balada de rock and roll. Somos estranhos, mas os meus planos, somos o melhor. Ei! Deixa eu entrar na tua rotina. Te levar pra jantar. Só tu e eu. Deixa eu dividir a coberta. Deixa essa porta aberta, que hoje eu vou chegar.

Vem você, quer me ver. Me promete o mundo, largou mão do mundo. Com uma maturidade que quem vê, vê logo um futuro, com família e tudo. Vai, olha pro meu braço, vai. Meio pelo arrepiado, nem sinal de te querer. Tem gente que muda da água pro vinho. Já você, já você. Se mudou da água pra nada, continua não valendo nada. Sua mentira nem trocou de cara. Se eu não te conhecesse, eu tava balançada. Se mudou da água pra nada, continua não. Se eu te pegasse, some na primeira zoada. Se eu não te conhecesse, eu tava balançada. Se mudou da água pra nada. Esse é o treino. O braço vai, meio pelo arrepiado, nem sinal de te querer. Tem gente que muda da água pro vinho. Já você, já você. Conhecesse, eu tava balançada. Se mudou da água pra nada, continua não valendo nada. Se eu te pegar, cê some na primeira suada. Se não te conhecesse, eu tava balançada. Se mudou da água pra nada. Se eu não te conhecesse, eu tava balançada. Se mudou da água. De fininho ninguém vai me ouvir. Se você me permite fazer essa loucura nessa casa antes de dormir. A gente faz amor baixinho para não acordar alguém. Se deixa a TV ligada que é pra disfarçar. Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, cama vai balançar. E alguém vai desconfiar se a porta bater e o cachorro latir. Se sua mãe acordar e a cama sacudir. Yeah.

E o último caso de paralisia infantil ocorreu em 1989, no município de Souza, na Paraíba. Desde lá que nós não temos casos de poliomielite em nosso país. Porém, a poliomielite ainda não foi erradicada no mundo inteiro. Ainda ocorrem casos de polio em países da Ásia e da África. Por isso, nós não podemos baixar a guarda, porque sempre há a possibilidade de um turista, um migrante, chegar ao nosso país trazendo o vírus da polio, e se nossas crianças não estiverem protegidas, poderão ocorrer casos entre nossas crianças. Toda criança com menos de 5 anos deve ser levada ao posto de saúde para tomar as gotinhas. É de graça e não dói. ZYS 609, Rádio Juventude FM 104,9, Pojuca, Bahia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não saia de sintonia. Continue com a gente. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. 10h47. 104,9 FM. A noite está linda, maravilhosa. E a madrugada será deliciosa também. Quanto frio passei esperando, meu bem, teu calor. Nesta noite eu quero marcar nossas vidas com muito amor. Você e Paulinho. Amor além desse amor, não. Se eu pudesse, eu parava o tempo na madrugada. Te amo, te quero demais, te admiro. Amor, só por teu amor. Alô, meu mano, César e Paulinho. Alce, Rosa e Felipe. Quero ouvir vocês. Tá, gente, vamos lá, todo mundo. A vida não é viver. Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer. Alô, moleque! Alô, César, alô, Paulinho! Oh. Sucesso, sucesso e mais sucessos. E Tome Músicas. Chegou metendo o pé na porteira do meu coração. Quando vi, já foi, já virou paixão. Não foi longe, foi questão de tempo. E me dando perdido, cê foi me perdendo. Sei que meu sentimento com arame farpado, pode se arrepender que cê virou o passado. Ser difícil demais trocar ouvir te amo pra ouvir um gemido de quem tanto faz. Deve ser difícil. demais. Pra mim será tudo e agora é tudo que eu não quero mais. Chegou metendo o pé na porteira no meu coração. Foi me perdendo. Sequei meu sentimento com arame vapado. Pode se arrepender que cê virou passado. Deve ser difícil demais trocar o vigião pra ouvir o gemido de quem tanto faz. É difícil demais trocar ouvir te amo pra ouvir um gemido de quem tanto faz. Deve ser difícil demais pra me ser tudo e agora é tudo que eu não quero mais. Sempre 4,9 FM, o Laboratório da Música. Pra ganhar ou pra perder, pro mundo transformar, pras suas ideias defender, pra aprender a respeitar, preparar um filho pra vida, pra cada mãe uma missão, que vai mudando a cada dia e que engrandece o coração. Cada preparo conta, quem é mãe vai perceber. Cada preparo conta, conta pra ele e pra você. Cada preparo conta, é o que faz ele crescer. Cada preparo conta, seu filho conta com. Pra aprender como ser bom e a ser feliz também, descobrir quais são seus dons e saber fazer o bem, preparar um filho pra vida, pra cada mãe uma missão, que vai mudando a cada dia e que engrandece o coração. Cada preparo conta, quem é mãe vai perceber. Preparo conta, conta pra ele e pra você. Cada preparo conta, é o que faz ele crescer. Cada preparo conta, seu filho conta com você. Cada preparo conta, é o que faz ele. E 55. Juventude FM. Tem alegria e alto astral. É o grelo. É mais um de peito. Linda, perfeitinha. Jeito de menina de família. Gata, gente fina. Cara do amor na minha vida. Levei ela pra conhecer meus pais. Rolezinho no shopping, de mão dada e tudo mais. Até que um amigo chegou perguntando assim: quanto ela cobrou você? Ela fez o zetão pra mim. Como assim? Vem lá do Tigrinho, eu levei tanto golpe. Eu me apaixonei pela mina do job. Era só roça, não era love. Era só roça, não era love. Vem lá no Tigrinho, eu levei tanto golpe. Eu me apaixonei pela mina do job. Era só roça, mas não era love. Era só roça. Até que um amigo chegou perguntando assim: quanto ela comprou de você? Ela fez só mil pra mim. Nem lá no Tigrinho eu levei tanto golpe. Eu me apaixonei pela mina do job. Era só roça, roça e não era love. Era só roça, roça e não era love. Nem lá no Tigrinho eu levei tanto golpe. Eu me apaixonei pela mina do job. Era só roça e não era love. Era só roça e não era love. Era só roça e não era love. Era só roça, roça, roça. Era só roça e não era love. Era só roça e não era love. Pelo menos economizei uns 100, 200, 300, 500. Economizei mais de 1.500 real. Aqui você ouve as melhores músicas. Ninguém precisa evitar o nome dela. Pode perguntar que eu não vou fugir da conversa. Nem vou sair da festa, nem vou ficar do lado. Se alguém me perguntar: ué, por que que vocês largaram? Eu entendo a preocupação de vocês. Recém-largado, só igual condenado, eu sei, mas normal. Era pra eu tá mal, mas cês acreditam que eu tô bem. Mudei o cabelo, passei o perfume, comprei umas roupas, achei. Hoje eu vou ser o caso de alguém. Cês vão ver que nem todo largado tem que sofrer. Cês acreditam que eu tô bem. Mudei o cabelo, passei o perfume, comprei. Acredita que eu tô bem. Mudei o cabelo, passei o perfume, comprei umas roupas, achei. Hoje eu vou ser o caos de alguém. Cês vão ver que nem todo largado tem que sofrer. Cês acredita que eu tô bem. Mudei o cabelo, passei o perfume, comprei umas roupas, achei. Hoje eu vou ser o caos de alguém. Cês vírgula nove. Esta todo mundo ouve. Dessa vez não estou disposto a correr atrás. Se você não quer que eu seja um ex, pare agora e não dê nenhum passo a mais.

que bateu no meu peito, não cria que não estou mais aqui. Matheus. Aí, joga a mão pro alto, todo mundo que gosta da cara do freio da Blaze, por favor. Todo mundo joga a mão pro alto, liga, tamo junto. A cara do freio da Blaze, hoje ela quer tá do lado, acelerando de face, sempre com o bolso lotado, MD na Renegade. Muito calmo e abusado. A Orochi tá de Mercedes, preto caro e arrumado. Aquela cena, vida de cinema. Numa semana, é mega cena. Acumulado, agora não falta nada. Mais de 20 carros no bolso, a tia é pesada. Tô vivendo no futuro, eles se contam maduro. Quer saber quanto eu faturo? Tô de melhora na vista, paga na vista. Nada de juros, acelerando o rumo. Sabe que hoje eu tô de nave, L7, Xilong, AZ. Aí já aquela cena, vida de cinema. Numa semana, é mega cena. Agora não falta nada. Mais 20 carros, a cara do freio da Blaze. Hoje ela quer tá do lado, acelerando de vez. Sempre com o bolso lotado. MD na Renegade, muito caminho abusado. Hora de tá de Mercedes, preto carinho arrumado. A cara do freio da Blaze. Hoje ela quer tá do lado, acelerando de vez. Sempre com o bolso lotado. MD na Renegade, muito caminho abusado. Hora de tá de Mercedes, preto carinho arrumado. Aquela cena, vida de cinema. 104,9. Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor. Meu grande amigo Eli Cris, meu grande amigo Marquinhos Gomes, muito obrigado. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. música não para. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Caio Vieira, tá mandando. É putaria, putaria, muita putaria. Pode começar. Com muita putaria e pouco sentimento. Eu Caio Vieira, mano. Puxa a tropa, DJ. A oitava maravilha do mundo querendo sarrar. E pentão de vagabundo, louca na pista, topa tudo. Doida de uísque vem no sul, gramado em bandido chuco. Com a lingerie que deixa duro, meu guri que vai na sua tcheca que furando toda ela. Na onde eu batamenta, eu saco. 11 e 12. Aqui toca a sua música. Juventude FM. Quatro ponto nove. Ligada em você. Juventude FM, Pojuca, Bahia. Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu, que fala se tinha ou não tinha, fez pedra de gelo no copo que cê bebeu. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. Ela nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou. Me fala, vem. para por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. Ela nem precisa se explicar, que eu sei que esse começo não chegou a fim. E vai ser meu morar. E se for assunto, só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Você sabe, aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Vai ser meu morar. Juventude FM. Mais música. Mais rádio. Mais você. Tem móvel fora do lugar, caixa de papelão pelo chão. Alguém aqui vai se mudar pra ir morar com a razão. Nada muda a sua decisão. Dói separar de quem a gente ama, dá de cara com a realidade. Pra quem dividir a cama não é fácil, dividir a saudade. Tá em tempo de se desistir, não espere sua ficha cair. Vão pra ver que é tarde. Amor meu, não sou mais seu. Tem certeza que vai me deixar e não vai mudar o seu adeus. Amor meu, não sou mais seu. Tem certeza que vai me deixar. Tá em tempo de se desistir, não espere sua ficha cair. Vão pra ver que é tarde. A Débora de São Paulo! Olha a música ali! Sucesso, seu! Essa é minha arte, Fabiana! Porrozinho, boa! Vai, Fabiana! Dói separar de quem a gente ama, dar de cara com a ré. Pra quem divide a cama não é fácil, dividir a saudade. Tá em tempo de se desistir, não espere sua ficha cair, pra ver que é tarde. Amor meu, não sou mais seu. Tem certeza que vai me deixar. Tempo de se desistir, não espere sua ficha cair, pra ver que é tarde. Sucesso! Sucesso melhor de Fabiano! Obrigado, meu irmão. Que música linda, viu? Obrigado. 11:20, Juventude FM. Por isso somos a número um. Quisera poder viver sem nada. Juventude FM, a rádio definitiva. Agora longe de você, vivendo toda essa loucura, mostrando essa independência. A verdade é você quem eu quero, e pro meu coração não existe outra cura. Tantas coisas ditas sem pensar, eu orgulho sua vaidade. Coisas que só descobri com o tempo. Sozinha eu rezo baixinho, na esperança de fazer o nosso amor. Pessoa e desmoronar o que nós dois construímos, uma história de amor que entre quatro paredes não tinha censura. Quantas coisas ditas sem pensar, meu orgulho e sua vaidade, coisas que só descobri com o tempo. E sozinha eu rezo baixinho na esperança de fazer o nosso amor. Sozinha eu rezo baixinho na esperança de fazer o nosso amor .9 Juventude FM Pojuca, Bahia. Luan Santana e Léo Foguete. Luan City Festival São Paulo. Quero ouvir. Em segunda intenção, nesse não, não para não. No ser lindo, fim do beijo que cê insiste em me dar. Isso é coisa de quem quer amar. Cê me conheceu depois que eu deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum. Eu tava ali pra esquecer alguém, cê tava ali pra encontrar alguém. Encontrou só que tem um porém. O coração que cê quer. Posso te emprestar o corpo porque ele ainda é meu, mas o sentimento ela não me devolveu. O coração que você quer entrar tem dona. O te amo que você quer escutar tem dona. Eu posso te emprestar meu corpo. Cadê a mãozinha lá no céu? Isso é São Paulo. que eu deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum. Eu tava ali pra esquecer alguém, cê tava ali pra encontrar alguém, e encontrou só que tem um porém. Te emprestar meu corpo porque ele ainda é meu, mas o sentimento ela não me devolveu. O coração que você quer entra em o dia. Eu posso te emprestar o corpo. A gente até tenta seguir em frente, mas quando o coração já tem dono, a gente fica preso no passado. Quem gostou joga a mão e faz barulho, já. Aqui toca o que você gosta. 4,9. Tá na cara que você ouve. Pra que eu chegasse a você.